A vida é uma escolha: sentir-se feliz ou não. É preciso senso crítico para analisar o caminho que nós estamos percorrendo. Estou indo para onde eu quero? Quantas vezes nós pensamos na nossa vida, nos acontecimentos que estão se sucedendo? E nos perguntamos, da onde vem isso? Muitas vezes nós seguimos modelos introjetados em nós, modelos familiares numa repetição. Normalmente, modelos doentios e que precisam ser modificados. Nós convivemos com pessoas que têm objetivos diferentes dos nossos. E muitas vezes isso nos angustia. Precisamos romper. Alimentamos um padrão mental vicioso e deletério. Precisamos respirar novos valores. O lado bom da vida, ele precisa ser forjado todos os dias. É uma tarefa diária. Quando existe interesse no bem, as oportunidades aparecem. Mesmo num dia em que estamos cheios de ocupações, sobrecarregados, correndo, as oportunidades aparecem. Não vamos esperar pelo outro. Vamos dar o primeiro passo naquilo que nós acreditamos que devemos fazer. Existe ao nosso redor muito bem, espalhado. Nós só precisamos perceber. Porque esse ato de perceber, ele nos auxilia. Auxilia a ter serenidade e eficiência nos problemas que surgem durante todos os nossos dias, pequenas questões ou grandes que pedem para nós uma postura ativa. A vida, ela é exigente, porque ela exige que nós façamos o nosso melhor. E através disso, ela nos retribui da mesma forma, através da saúde, da família, dos amigos, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso alimento. Enfim, são muitas coisas que nós podemos resumir numa palavra: gratidão. Que Deus Pai nos abençoe a todos e ilumine sempre os nossos caminhos.